já chegamos. Pai? Pai? Pai? É? Que estranho. Não disseste que a Lori vinha cá? Parem com isso! Vou-te apanhar! Não te atrevas, tenho cócegas, já sabes! Oh, olá meninas! Que disparate! Não sejam preconceituosas com os mais velhos! Fomos um bocadinho ao jacuzzi! Tinhas para escalar! Tenham cuidado, senão vou chamar-lhe cowboy carinhoso! Bom trabalho! Vou mudar de roupa! Oh, não queres chegar atrasada ao jantar de bifes no centro de idosos? Oh, jantar de bifes! Podes trazer uma dentadura para trincar a carne? Dentadura! Uau, pai! Nem acredito que finalmente encontraste alguém que se ri das tuas piadas. E sem fingir. O amor é estranho, meninas. Pois é, pai, mas fico muito feliz por ti. Eu sei que ficas, querida, mas... apesar de andar a passar muito tempo com a Lori, não penses que me esqueci que amanhã nós os dois vamos passar a tarde juntos. Ah. Esqueceste, não foi? Eu não me esqueci, eu pedi à Lily para me lembrar. Lily, entrou Scott, voltaste a desiludir o meu pai, devias ter vergonha. Não é verdade, não tem graça e não penses que essas calças te ficam assim tão bem. Já viste o que eu tenho de aturar, pai? Ela foge à responsabilidade, a culpa é sempre de outra pessoa. Miley, é a quarta vez que faltas ao nosso encontro. Eu sei, pai. E desculpa, mas eu vou com os meus amigos à praia, jogar voleibol e fazer uma fogueira. Pronto, está bem, já percebi. Se tu não queres estar com o homem que te trouxe a este mundo, que te vestiu, que te alimentou, deu-te 14 músicas que chegaram a número 1, tu é que sabes. Francamente, que horror. Como compositor levam 10, como ator para aí uns 5. Sabes, mãe, estou a tentar dizer que cresceste muito depressa. Quando der por isso, já vais estar a ir para a faculdade. E depois só te vejo nas épocas festivas e vamos ter um peru à nossa frente. Oh, pai, não te preocupes. Pomos o Jackson na outra ponta da mesa. Tenho saudades tuas, é só isso. Ok, sabes que mais? Esquece a praia. Amanhã vai ser o nosso dia pai e filha. Estás a falar a sério? É uma pedra assente. E prometo que não vou alterar os planos. Nem a Lily se vai esquecer. Continua sem graça. Ouve, isso não chega para o tigre grande, estás a perceber? Podes levar os autocolantes de dragões, a borracha ou os cubos de gelo com a mosca. Não vai resultar. Sabes o que é que eu quero fazer quando for grande? Tudo menos isto! Lily, um dia quando tiveres filhos, posso sugerir que fiquem em casa com o pai ou com a ama? O encanto da maternidade não está estampado na tua cara. Oh, e tu sabes o que é que vai estar estampado na tua cara daqui a nada? O Jesse! Isso não faz sentido nenhum! Faz, porque ele está ali ao fundo. Mas não correu bem? Ai, não acredito, é o Jesse! Não! Espera, estou a ter um flashback. Eu não consigo tirar-te da cabeça. O teu riso, o modo como tu te entregas a uma canção, como amas a vida. Diz não se quiseres que eu pare. É essa figura que fazemos quando beijamos alguém? É tão pouco atraente. Bem, agora que já não ando com o Jake, não há nada que me impeça de ficar com o Jesse. Oh, Jesse! Mas ele só te conhece como Ana. Yikes! Conheço-te? Bem, é claro que me conheces. Porque sorriste para mim quando estava na primeira fila num concerto da Ana Montana. Eu adoro, eu sou uma enorme fã. Pois, eu já não trabalho com ela. Ela fez-me perder a cabeça. Foi sem querer. Bem, se eu fosse ela, teria sido sem querer. Mas é óbvio que eu não sou ela. Quem iria querer que perdesse essa cabeça tão... bonita? Lamechice! Tu pareces-me... estranha, mas de uma forma adorável. Eu ia dizer familiar, mas essa também resulta. Foi muito bom ver-te outra vez. Outra vez? Sim. Outra vez, porque... O concerto. Pois. O concerto, Ana Montana, grande fã, vou andando. Adivinha quem sacou o número do Jesse? Acho que é a pessoa que está a falar assim. Ah, pois é. Já não tem graça nenhuma. Tens razão. Já chega. Convidou-te para sair? Convidou. Convidou. Vamos andar a cavalo mais logo. O quê? Na tarde, pai e filha? Vês, eu lembrei-me. Oh, não. Agora o que é que vais fazer? Disseste que era uma pedra assente. Sim, mas o papel embrulha a pedra. Especialmente quando tem o número do Jesse. Sabes alguma palavra com 5 letras para parasita? Pai, a máquina já acabou de secar. Podes tirar a roupa antes que fique amarrotada? A palavra é F-I-L-H-O. Filho! Ah, perfeito! Vai lá tu tirar! Está bem, mas a vida era muito mais fácil quando estavas triste e só e apenas davas o teu amor aos teus filhotes. Olá, Laurie! Uau! Já passou um mês e tu continuas aqui. Alguém gosta de mim. Tudo bem? Ah, é a minha menina. Estou tão entusiasmado com esta tarde. Só tu e eu. Também eu. Nem pensei mais nada. Mas é melhor não gastarmos já as conversas, senão logo ficamos sem assunto e depois há aqueles silêncios desconfortáveis que ninguém gosta. Miley, mas era... Nada. Logo à tarde. Olá, pai. Blá, blá, blá, blá, blá, blá. Olá, filha. Blá, blá, blá, blá. Até logo. Não percebo porque é que esta tarde é tão importante para ele. Nós vivemos juntos, estamos sempre a ver-nos. Ele quer mais do que isso? Porque é que eu sou tão encantadora, talentosa e agradável? Esqueceste de humilde e descaradamente disposta. Jackson, antes disso, a ter menos de 1,63m. Assim não te vou ajudar, mana. O que é que te fez pensar que eu preciso da tua ajuda? Sentaste-te voluntariamente perto disto? Ok. Jackson, o que é que fazes quando o pai quer estar contigo e tu tens um programa melhor? Faço algo deste género? Tira isso da minha frente! Quero ficar bem longe de tudo o que vestes no teu hemisfério sul. Sou desagradável, não sou? Basta juntar uma dose de irritação e uma pitada de terrível decepção e nenhum pai respeitável que se preze irá querer passar um tempo especial com este rapaz. Adoro pensar. És falhado por opção? A culpa foi dele. Baile do sétimo ano. A Becky Maguire faz saber que está pronta para dançar comigo. Mas o pai maravilha decidiu que eu precisava desfrutar dos prazeres da pesca entre pai e filho varão. Quando cheguei ao baile, ela já estava a dançar o Passarinhos a Bailar com o Finkelstein. Jurei que isso nunca mais iria acontecer. Então, para escapar ao dia pai e filha, tenho de ser tão desagradável e inútil como tu? Mas isso é impossível. Mas é claro que é. Sabes como é difícil fazer com que o pai desista do seu filho? São anos de trabalho. O quê? Assim sendo, só te deixo uma opção. Uma opção? Uma opção. A verdade. Admite, não tens o meu talento, por isso só te resta a verdade. Sempre que tentas mentir, o pai apanha-te no banco, no sofá ou no alpendre e depois diz-te: filha, se me tivesses contado logo a verdade e blá blá blá blá, adoro-te. Também te adoro. Montas o Blue Jeans, ele compõe a canção final. Isso não é verdade. O pai nunca me disse as palavras blá blá blá blá na vida. Oh, que pena, perdeste uma miúda para o Freddy fanhoso Finkelstein. Teve aulas de dança para o seu bar mitzvah. Parecia o Justin Timberlake com um kippá. Não tive hipótese. Palavra com 8 letras para perdão ou compaixão. Essa é fácil. É paizinho. Porque ele perdoa sempre e tem muita compaixão. É melhor levantares os pés, porque cheira-me que vem aí uma dose de graxa. ele é tão engraçado, para além de perdoar e ter compaixão. Bem, tinhas razão. O que é que se passa? Olha, pai, eu respeito-te e não vou dar-te uma desculpa esfarrapada. Eu vou ser muito direta. Vais faltar outra vez ao encontro? Faltar? Não! Fizemos planos e tenciono cumpri-los. Mas não vai ser hoje. Pois. Bem, sabes que mais? Aqui está o plano ideal para ti. Um vazio. Assim soa-te bem? Para ser sincera, sou uma raiva. Acho melhor não agires assim à frente da tua namorada nova. Sabes que mais? Para mim chega. Pai, porquê é que estás a dramatizar tanto? É só uma tarde idiota. Uma tarde idiota? Não era isso que eu queria dizer. Sim, querias. Não, pai, desculpa, mas surgiu uma coisa muito importante para mim. Miley, se preferes estar com outras pessoas a estar comigo, se eu estou sempre em último lugar, esquece lá. Ok. Ok. É isto que se tem quando se conta a verdade. Obrigadinha, pai. Uau. É pior do que quando espirrei e soltei gás a fazer yoga. Ah, estás a ouvir? Estou. O silêncio. Sim, não há pessoas, nem carros, nem telemóveis. Nem ninguém no carro ou telemóvel. Ele está a sorrir. Oh, sim, ele gosta de mim. Sorri também. Fixe! Tens um lindo sorriso. Boa! Obrigada, és um doce. Mas que linda fotografia! Estás toda derretida e nem sequer pensas no teu pai destroçado. Oh, espera! Pensas, pois! está tudo bem? Sim, é claro. Por que não estaria? Consigo lembrar-me de algumas razões. Sai já da minha cabeça. Estou contigo. E não comigo. Está um belo dia para fazer um piquenique. Sorri! Muito bem. Trouxe pão e queijo. Yum! Yum? Consegues comer? Tendo em conta o que me fizeste? Sim, consigo comer. Queres ver? Delicioso! Comer para esquecer! Eu ia cortar o queijo, mas podes comê-lo assim. Desculpa, eu adoro pão. Ok. Sorri! Pai, estás a arruinar tudo. Podes sair imediatamente da minha cabeça. Pai? Pai? Que bom, finalmente estamos sós. É. Mas então não estávamos sós? Sim, mas... Agora os cavalos não estão a olhar. Já sei, estou a fazer aquela coisa estranha, mas... É super adorável. Ah, rua, quem vem lá? Desculpa, o meu telemóvel. Ah, pois, não tinha reparado. É o meu pai, desculpa, tenho de atender. Vais atender agora? Ele não pode deixar uma mensagem? Desculpa, mas não dá. Olá, pai! Ei, não, agora é boa altura. Então, assim o nosso uhá vai à vida. Desculpa, mas isto é importante. E eu não sou? Algum de vocês fez isto no primeiro encontro? Eu duvido muito. Acabou-se, eu vou-me embora. Onde é que tu vais? Não faço ideia. Pergunta ao teu pai. Estás mais interessado em falar com ele do que em estar comigo. Miley, acho que não estás a perceber. Não, tu é que não estás a perceber. Cancelei uma tarde com o meu pai e tu não podes ignorar um telefonema idiota do teu pai? Ele está numa missão humanitária. O quê? Só falo com ele 5 minutos, algumas vezes por mês. Tenho de aproveitar. Seja quando for. Desculpa, eu não sabia. Deves achar que eu sou a maior parva do mundo. Não faz mal. Tu não tens culpa. É assim... Tu deves estar muitas vezes com o teu pai. Por isso, cancelar um programa não tem importância. Mas, quando se está na situação em que a minha família está, faz-se qualquer coisa para poder estar com ele. Os miúdos não vão gostar, mas os pais vão adorar. Olá, pai. Sabes o que me alegra sempre quando estou em baixo? doar dinheiro a uma causa digna. Por exemplo, à Fundação Jackson! A pôr um sorriso na cara do Jackson há mais de 19 anos. Abre os cordões à bolsa. Fez-te luz. Afinal, és tu. És o meu filho bom. O quê? Gostavas de passar a tarde comigo? Não. Não, não, não, não. Não é isso que tu queres. Eu sou uma terrível decepção. Vês? E hoje até estou num bom dia. Oh, macacos me mordam, Robbie Ray. É mesmo isso. O que não nos mata, torna-nos mais fortes. Pai, peço imensa desculpa. Que é? A melhor oferta faltou ao encontro? Não. Tu és a melhor oferta. Fui estúpida, egoísta e uma péssima filha. Mas eu sou um filho ainda pior! Não te esqueças disso! Miley, o que é que se passa? Eu tenho muita sorte em ter-te aqui e às vezes eu esqueço-me disso. Tudo bem. Ainda bem que saímos, pai. Podemos repetir para a semana? Para de me sufocar, filhota. Eu agora tenho namorada. Claro. É quando quiseres. Gostava de poder fazer alguma coisa pelas famílias que não têm tanta sorte como nós. O que quer que estejas para aí a magicar, conta comigo. Obrigada por estarem aqui connosco esta noite. É uma honra estar convosco. Às vezes tomamos os nossos pais por certo porque estamos habituados a estar com eles, mas aprendi com um amigo meu que a vossa realidade é bem diferente. Não sei qual será essa sensação, mas espero que esta canção nos aproxime a todos. Sunrise and I lift up my head, then I smile at your picture sitting next to my bed. Sunset and you're feeling okay, cause you smile at the letter that I sent you today. And I can't wait till I see you again, and we both say remember when the band played on the 4th of July, and you held me on your shoulders way up high. You're still there for me, wherever there might be. And if an ocean lies between us, I'll send a message across the sea that you can't sleep tonight, knowing it's alright. I believe that you are listening to my song, you're with me. You've been walk me to school, told me to be careful and to follow the rules. Fast forward, you taught me to drive, you gave me the keys and we went for a ride. And I can't wait till I see you again, and we both say remember when. I'm holding on to moments like that, and I know that they're coming back. You're still there for me, wherever there might be. I'll send a message across the sea that you can't sleep tonight, knowing it's alright. I believe that you are listening to my song. You're still there for me, wherever there might be. And if an ocean lies between us, I'll send a message across the sea that you can't sleep. say it's a ra, it's a ra, ah, it's a ra. Obrigado. Quando era pequeno, meu pai foi em missão para outro país. E sempre soube que a melhor prenda que eu podia dar-lhe era dizer-lhe que estava tudo a correr bem em casa. Ana, por que não os ajudas a enviar essa mesma mensagem? So I might slip again, let it in now and then. That don't mean anything, I'm still good. I look around me, how did I get here? Not part of my plan. I ended up in a situation. Obrigada por terem vindo assistir ao concerto e obrigada por me darem o melhor dia pai e filha que eu tive. Obrigado, filha. Obrigado.